0101 está autorizado via até 2.000 pés. Ajuste 1012, reporte localizador. Positivo, autorizado via, informar estabilizado no LS, gol no 601, obrigado. Será para compete agora com o pela direita para a final do 1-7, reporte. Vai prosseguir para a final do 1-7, reporta estabilizado na final, Índia na general. Autorizando 45, autorizado táxi via pátio 1, taxiway Índia, QNH 1012, torre 1.6. Gente, está autorizando 45, está autorizado táxi via pátio 1, Índia. 1-9-6-1-6-1-0-1-2. Torre, o gol no 395, livrou, chama, fala. O 395, seu sofá, 2-8, chama 209, sofá. 209. 720, livre o pouso, 1-0-0 graus, 1-0-9. Livre o pouso na 10, 720. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, no 395. De November Alfa, o vento de 1-2-0 graus, 1-0 mais, livre o pouso, bicho no centro. Paciente, livre o pouso para o Índia, November Alfa. Polo Trip 54, 1-5, pátio 3, pushback e acionamento. Trip 54, 1-5, autorizado, push, reporte para o táxi. Solo, 6720. Navigate 6720, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 20. Gol 1395, autorizado portão 01. Para o portão 01, 1395. Como recebeu 5415 da trip? São de Guarajuba, confirme. Afirmo. Pessoas a bordo, Mike, Golf Mike. 03. Ok. Vai prosseguir linha do litoral e após ingresso no circuito de tráfego, desejo em rotatório, Mike, Golf Mike. Litoral, depois que eu vou de tráfego. Aporte buraquinho. Ok, tem mais atrás do buraquinho. Na LS, gol no 601. Complete com a torre, 1-1-8-6, com pouso no 601. 18-6, obrigado, Marcelo. Viu? Rafa Solos 3-2, táxi de retorno autorizado, livrar, frequência de vento. Paciente, autorizado backtrack, reporta livrando o 1-7 Índia November Alfa. Azul 4206 para o Cico. Solicitou 310 Recife, Vicente da Romeu. Santa Copa, azul 4206? Afirmativo. Azul 4206 para Recife, autorizado, nível de voo 310, via PUIT 58, decola da 10, curva à esquerda, saída pouca direção Aru, Aracaju, correio 1193 5218 6. Transponha 5472. Era direto em SAP da presença, a falta dela. Cola no zero, curva esquerda, pulsa, transição Aracaju, 4219-3576-3472, eu transpondo, é isso? 5472, azul 4206. 3472? 5472, azul 4206. 5472, 7. Devjet 6720, autorizado, portão 04. Libertax 0420. Do exame, quanto para o puxa acionamento. Amarelo. Eu vou jogar a Folibron, senhor, o 3145 decola aos 34, controle 19 decimal 35. 19 35, 3145 graus. 1601 tem livre pose. 3145, boa tarde. 3145, contato radar na decolagem, SAP 380. SAP 380, se possível eu vou direto da EL ou Leda. Autorizado pouso pista 10, voo 1601. Controle ao Mike of Mike. Mike of Mike, chame torre 1-186, bom pouso. Graças, bom trabalho, amigo. Obrigado. Nada. Torre Salvador, é o papapá, Mike of Mike, boa tarde. Mike of Mike, prossiga visual litoral, vai para o Pat 5. Afirmo, Pat 5 pelo litoral. Agora a gente vai fazer o sobrevoo aqui em Vilas e depois vai seguir para o litoral, ok? Ok, chame então quando pronto abandonar o setor de Vila para pouso. Ai que... 601 no seu solo, 36, direito, 219 solo. 219. Controle Salvador, boa tarde, é o 1602. No meio 2, boa tarde, assim a identificação, desse é o 050, vigilância, chegada maré. 050, chegada maré, no meio 2. Corre Salvador, boa tarde, é o Guardião 07. Guardião 07, possível. Estacionado no pátio do Graé, 2 a bordo, comandante Bandeira, funciona o centro administrativo. Na FKI, 5 minutos de voo, no meio de 2 horas. Solo Salvador, TAM 3567, está no ambiente 1-1, prospecto na meta. Feira. Ok, tá para decolagem para o Açu, já autorizado inicialmente, litoral, guardando o controle para prosseguir para o CAB. Aciona seu código padrão 0107, vento 120 graus 109, prova para o som. 0107, decolagem da presente, comprou a Sul. Oi, o Trip 5415, pode esperar pronto. O 415 autorizado alinhar e decolar, vento 120 graus 109. Alinha e decola 5415 da Trip, obrigado. Número 2, Pruitt e Itapia. Pruitt e Itapia, número 2. Fala, guardião 07. 01, autorizado, portão 07. Juliette pro 07, Gonomeia 01. 119,35, grato. Bam, bam, bam, bam. Que isso, menino? Salvador, poderia coordenar com o centro Recife após a posição da El, voar direto à posição Bridge? 3145, chame diretamente o centro, 1-2-5-1, 1-3-3-2-5, coordenando direto com eles, boa tarde, bom voo. 1-2-5-1, 3-3-2-5, obrigado, bom dia, boa noite. Controle Salvador, guardião 07. Guardião 07, 500 pés, em condições visuais, reporte ajustando o local de pouso. 500 pés, reporte ao local de pouso, guardião 07. Aguarde, o Trip 5415 decola aos 40, chama o controle 19 decimal 35. 19 35, obrigado. O Trip 5415. Que mais ou mais possível? Ok, mesmo, derivando agora a área de Vilas, e se possível, seguindo pelo litoral até o PAC 5. Ele está autorizado via litoral, cruza final da 28, final 35 já com a direita PAC 5, forme no solo, vento 120 graus, 109 Mike Wolf Mike. Mike, a pousada está, tá? Ok, sim. Controle Trip 545, decolando a sua escuta. Confirma. Trip 545, decolado na sua escuta. Boa tarde, contato radar. Sobe 160, saída da El, Trip 545. Boa tarde, saída da El. Nós tivemos um aviso de tráfego aqui após a decolagem, a 800 pés, mas olha aí. Foi um helicóptero, cruzou abaixo do senhor, ele está mantendo 300 pés de ground, está na escuta da torre, o 104 no 5, não interfere na sua subida, sobe 160 direto da El da presente. 160 direto da El, ok. Ele está bem na nossa torre, obrigado. Visual com CAB, Guardião 07. Frequência livre, Guardião 07, bom pouso. 7. Poderia confirmar? Ok, cruzou a 28, vai para 35 agora. Tá ok, tá livre já pela 35, já curva à direita pro pátio, aerostar, informe no sol. Mais separado, sol. Hotel Delta autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reposto localizador. Passará estabilizado no localizador, Papa Hotel Delta. Solo tá 3567 para o táxi 125 a bordo, 4 e 1 de autonomia, alternando com fim. 167, autorizado táxi via pátio 1, taxiway Índia, Multiprado 10, que é negar 1012, torre 118 nesse momento. Pátio Índia, Multiprado 286, está 357. Oswaldo, Salvador, azul 4206. Salvador 06, possível? Botão é de número 3, pushback acionamento, por gentileza. Azul 4206, aguarde para pushback acionamento. Em que mato? 4 minutos. 4? Por quê? Mike, seu solo aos 4-3 foi preferido. Controle Salvador, o 3894, informação Romeu. 3894, boa tarde, essa identificação, desse é o 050. Vigilância, chegada à maré. Vigilou 050, chegada à maré. Informa que perdeu contato com o centro recife. Ok, estacionando a identificação, ele acaba de ser informado que você está falando comigo. Muito grato, 3894. Nossa. O cliente ali do aeronave que nós temos de aguardar é o Marília que está taxiando. Correto, azul 4206, após a passagem do Airbus 320 da TAM, a sua cauda autorizado push, reporte ponto para o táxi. Cliente, após a passagem do mesmo, então vou indicar o push, chamarei táxi 06. Paulo, é o gol 1856, informação Romeu, autorização Recife, nível 390. Estabilizado no curso do localizador, Papá Romeu, Papá Hotel Delta. Complete, chame torre, 1862 e bom pouso, Papá Hotel Delta. Obrigado, boa. 4. Autorizado 390, aperto 58, assiste a 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 10935, transponder 5474 e torre 1862. Boa noite, 5-6, acontecimento correto, reporte pronto para push e acionamento. Reportarei. Bono 273, sua indicada. 2-5-0 nós. 2-1, não confirme. 2-5-0 nós. Reduza 220, número 2 na aproximação, vai seguir tráfego da companhia chegando pelo sul, ok? Reduzindo 2209, voo 1273. Está livre de restrições em pelo, descendo até 3000, 1273, ajuste a 1012. Desce até 3000, pés, voo 1273, 1002. O número 1012, desce 2000, autorizado a final do IADS X-Play para a pista 10, reporte localizador. Desce autorizado 2000 pés, apartará estabilizado localizador, o número 2. Oi Salvador, boa noite, eu sou 3567. Próximo ponto, espera a próxima. 67 autorizado, alinhagem decolar 120 graus, 129. Autorizado, alinhagem decolar no 0357. Salvador. Sete das comissões, posição 04, autorização Galeão. Estamos aguardando a liberação do CGNA devido a uma restrição para a área ali de do sudeste, devido a muitos tráfegos fazendo espera no limite da FIA Recife-Brasília, mau tempo na região de Confins e tem muito tráfego executando espera naquele setor. Então o CGNA suspendeu as decolagens com destino ao sudeste. Estamos aguardando a liberação do mesmo, ok? Assim que ele já nos informar que está liberado, a gente faz a sua autorização. Já está aqui separado o seu tráfego, ok? Positivo. Grato pela coordenação. Eles passaram alguma previsão? Não, não passou. Eu entrei em contato agora novamente para ver se daria uma previsão, mas não tive essa previsão ainda. E eles estão fazendo esse gerenciamento e assim que tiver essa informação eu lhe passo. Eu passei a informação a priori para a Infraero informar todas as empresas, ok? Para evitar o embarque, para maiores transtornos, ok? E eu acredito que ela não tenha chegado ainda aos senhores, né? Não, tranquilo, a gente está na escuta aqui. Muito obrigado. Por nada. Então logo eles liberem lá, eu já vou fazer sua autorização aqui, já está separado sua ficha. Ok, grato. Solo Salvador, voo no 601. Leão 01, solicitação sua e Galeão também, né? Decolagens estão suspensas para aquele setor, estamos aguardando a liberação do CGNA. Então logo tenhamos essa liberação, faremos a sua autorização, ok? Ok, a gente ouviu a informação do senhor para outra aeronave e a gente está na escuta para a liberação da autorização e do voo, obrigado. Por nada. Backtrack, total, tá vendo? Atrás para o pátio da bata. 2000, autorizada final do ILS X-Ray, reduz a indicada a 1909. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reduzindo. Está agora 1809, Bruno 273. Estabilizado em ILS, Bruno 1612. Bruno 12, complete com a torre 1862, bom pouso. 1862, é boa. Solo Salvador, boa tarde, alta 3897, informação Sierra, autorização Guarulhos. Reposta nem checado, tem 1-0. Baixar travado. Está autorizado, pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, 1-1-2. Defuso 1-0, gol número 2. Sai, 3894. Ah, então logo tenhamos a mesma, será feita sua autorização, então 3897. Gente, obrigado pelas informações, ficamos no aguardo então. Controle Salvador, o TAN 3567, curva na direita, 2700, na Arbor. 3567, contato radar na decolagem, só 380, saída Arbor. 3567. Salvador, muito boa noite. Azul para 206, ponto de espera, visual para esperar até o Santo Nome. Ciente, o 4206 mantém a posição. Meio. 1273, complete LF, chame torre, 186, bom pouso. Romeu, Romeu, Mike Tango, confirme o seu pad de estacionamento e a pista que deseja decolar. 7273, aguarde a autorização de pouso. Aguarda. Agora é o Olimpo 03. 03 possível? O Olimpo 03 está comprando para toque arremetida na localidade, solicita autorização. 7203, ciente. Rio Salvador, toque arremetida, né? Rio Pés, decola da 1-0, curva esquerda. Controle 19.35, torre 18.6. 203, autorizado, toca emitida, mil pés, decolada 10, pouco mais esquerda, controle 119, 35, torre 118, medo. Poderia confirmar se recebeu mensagem do 03? Olympus 03, para voo local, circuito de tráfego da 10, inicialmente a 1.000 pés. Sujeito ao tráfego, com curva esquerda após a decolagem, frequência da torre 118, meia dúzia. Seu transponder 01-03, Olympus 03. Olympus 03, tráfego no pé, sujeito à coordenação do controle, decola curva esquerda, torre 118, meia dúzia, transponder 01-03. Informe para acionamento, Olympus 03. Olympus 03, solicito acionamento. Reversão na reposta táxi. Será táxi 03. Alô, Salvador, boa noite, é o gol 1612. Dois, livrou a pista, táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Alfa, antes da Juliette para estar, 1612. Tem 415, confirme. Solicita 1900 como final, uma centena. Mantém, uma centena, reporte através de coral 5415. Reporte através de coral, obrigado. Bueno. Ali, mantém 1-0-4205. São 3567 Recife, 1260, 1288, bom voo. Para Recife, 1260, 1288, obrigado aí, o TAN 3567. Objeto 6720, me escuta? Prossiga. Ok, as decolagens serão iniciadas a partir de então com separação de 10 em 10 minutos. Até a normalização, seu tráfego número 1 está pronto, cópia? Pronto, cópia. Para Galeão 360, na Perzulu 10, decola da 10 com primeira curva direita, saída da El Leda, depois voa posição bridge. Frequência do controle 119.35, a torre 118.6. Seu transponder 5504, web 6720. Autorizado, 360, saída da El Leda, depois direto bridge. O Upper Zulu 1-0, 1935, transponder 5504, 6720. Informe pronto para puxa acionamento, 6720. Vai informar. Solo, Salvador, é o gol 1273, livrou? Alfa. 1273, táxi em frente, reporte para ingresso no pátio no 273. Será, para ingresso no pátio no 273. No Juliette, no meio, no 2. No meio, no 2, o seu portão de número 5, no meio, no 2. 5, no meio, no 2. O gol no 601, na escuta para copiar? Copia, gol no 601. Galeão 3620, Aperzulu 10, decolou 10 com curva direita, Dael Leda, depois voa direto à posição bridge. Frequência do controle Salvador em 119.35, a torre em 118.62. Seu transponder 5520, gol no 601. 360, Perzulu 10, decola da 10 com curva direita na Dael Leda Bridge. Controle 119.35, a torre 1.